Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence através do amor. Que vive milhões de emoções em um só dia e que cobra de si mesma a perfeição, mas vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá a luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que como um toque de mágica transforma em luz e sorrisos as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte, para dar os ombros, para quem neles precisa chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma de uma mulher. Homenagem a você, que é a obra-prima da criação, um presente de Deus à humanidade.